Olá, o meu nome é Pedro Paulos e este é mais um episódio do Brando dos Costumes, o 24º. Vamos começar este episódio musical com Olá Vampiro Bom. É o José Cid, mais uma vez, a se surpreender. Ele que parece que teve uma fase bastante boa experimental. Sejam bem-vindos para mais uma viagem com o Brando dos Costumes. Olá, vampiro bom, nas masmorras do castelo. Ainda sonhas com correntes, tiraventes, com fantasmas e dragões. Vai perdendo as ilusões, amigo vampiro bom. Tenho medo é dos vampiros todos giros que me mordem pela calada. Estás ultrapassado na maneira de agir. É que o vampiro de hoje já nem se faz sentir. E passeia-se na rua mascarado de ser humano, como um burguês suburbano, com touradas, futebol, a família, macacadas, garrafões. Vampiro bom, que namoras o meu sangue, como todos os vampiros que se prezam e do lado de Frankenstein. Vai perdendo as ilusões, amigo vampiro bom. Tenho medo é dos vampiros todos giros que me mordem pela calada. É que estás ultrapassado na maneira de agir, pois o vampiro de hoje já não se faz sentir. E passeia-se na rua mascarado de ser humano, como um burguês suburbano, com touradas, futebol, a família, macacadas, garrafões. Tenho medo é dos vampiros todos giros que me mordem pela calada. Aqui foi mais uma melodia surpreendente, psicadélica até. É o José Cid, ele que tem vários registros. Eu acho que ele simplesmente fez o que quis da carreira e fez tudo, não é? Portanto, é normal que lá no meio tenha acertado algumas vezes. A seguir temos uma música que algumas pessoas gostam, outras não. Eu já mostrei a alguns amigos meus e a opinião foi variada. A música chama-se mesmo Uma Opinião. É uma música do Paulo Gonce. Ela é bastante diferente daquele registro que ele está colado. É uma música do primeiro disco e eu acho que vale a pena ouvi-la e acho que vale a pena... Não sei se vocês vão gostar ou não, mas eu sempre regi este podcast com base no meu gosto e acho que até agora tenho-me safado até bem. Portanto, vou arriscar um bocadinho e vou meter esta do Paulo Gonce. Se não gostarem todos, olha, temos as próximas. Lá fora, agora. E os desenhos na mesa são de delirar. Oh, tenho uma opinião, tenho uma opinião, e os desenhos dela deixam muito a desejar. Vamos diretos para JTX com Lili Carrossel. Passa as horas de esquina em esquina, aguardando o teu caduco, para lhe sacar o suco da carteira recheada. Acho pouco o que ganhas para o esforço produzido, metade é para e o resto é do querido. Lá vai um, lá vão dois, nova corrida, nova viagem. Lá vai um, lá vão dois, nova corrida, nova viagem. Já cansada e abatida das pedrinhas da calçada, mais uma noite perdida. Mas que fazes toda a vida? Já perdeste a juventude, queres manter o aspecto, vestir bem, ser alguém, mas isso já não dá certo. Lá vai um, lá vão dois, nova corrida, nova viagem. Lá vai um, lá vão dois, nova corrida, nova viagem. Conduzido por ti, já não podes nem parar. Roda e vai continuar. Já velha e cansada, ao olhares para trás, se quiseres ser como eras, já não vais ser capaz. Lá vai um, lá vão dois, nova corrida, nova viagem. Lá vai um, lá vão dois, nova corrida. E é o regresso de JTX ou João Teixeira, depois de uma música tributo a Diane Keaton. Agora temos Lili Carrossel. Esta música fica mesmo na cabeça, que eu tenho cantado ultimamente todos os dias. A seguir temos uma música de uma banda mistério. Podem ser o Explosão ou podem ser também, para alternativa, o The Joker, Roddy Stone e Mark Oliver, mas são todos portugueses. Todos os nomes que estão no disco são de portugueses, portanto fica o enigma, o que é que eles estariam a pensar. Se calhar era um bom caso para eu ir descobrir. qualquer das maneiras, esta música chama-se Não Venha Chorar Por Mim. Estou. Não me procures, por E depois de Toneto com Odisseia é a vez de Onan Ankle. São os Arte e Ofício no Brandos Costumes. Not from the high, but from below, when thy skirts while lift betrayed such promise, that I'm not gift with words that may that view well signify. And even if my verse that thing would try, hard were it, if that word came to be sift, to find a word that rude would not have shift there from the cold hand of morality. To gaze is not. Merce I'd no mind have wrecked. But oh, sweet lady, behind what is seen, what things may guess a hint at this respect? Sacred's not the beauty of a queen. I from thine ankle did as much suspect as you from this may suspect what I mean. E depois Onan Ankle, Arte e Ofício, temos um edit das Doce, uma versão de noite que eu fiz para vocês. É Doce, aqui com uma música bem conhecida, mas com uma abordagem totalmente diferente. Espero que vocês gostem. e está na hora de acabar. Mas antes temos Popline Bash com a música mais conhecida deles, é Pop Snob. Pronto, foi mais um episódio do Brandos Costumes. Não foi o mais comprido. Para a semana voltamos às entrevistas. Eu sei que vocês gostam, eu também adoro fazer entrevistas. Às vezes as coisas estão muito próximas de acontecer, mas são adiadas, são anuladas. E este mês foi um pouco assim. Eu tentei marcar várias entrevistas. Umas vão acontecer, outras não tenho a certeza. Mas pronto, é a vida, não é? Podem estar descansados, vai haver mais. Daqui a 2 episódios o Brandos Costumes faz 1 ano. Portanto, se tiverem sugestões, nem sei o que é que hei-de fazer para 1 ano do podcast. Eu estou a pensar. Eu tenho uma coisa ou outra preparada, mas sinceramente, não sei, já dei tanta coisa. Se tiverem sugestões para pessoas para eu entrevistar, é sempre bem-vindo. Se tiverem músicas para mostrar, se quiserem saber alguma coisa, basta mandar mensagem no Facebook ou então manda e-mail através do pedropaus@brandoscostumes.pt. Eu respondo sempre, portanto, não estou a ver porque é que vocês vão ser diferentes. Não se esqueçam de nos subscrever, seja no iTunes ou seja qual for o vosso agregador preferido. Daqui a 2 semanas voltamos. Vamos ter um convidado especial, mas eu deixo. Pronto. Entretanto, no Facebook aparece lá um vídeo promocional. As coisas vão acontecendo, não é? Eu espero que vocês tenham gostado desta viagem. E agora vamos ficar com uma música mais conhecida. É a única música do Jaf Mega que não tem o Luís Portugal a cantar. É bastante interessante. Eu gosto muito, muito desta música. E é uma coisa que está a acontecer. É o homem da rádio. Estou-me a tornar um homem da rádio. Fiquem com o Jaf Mega. E até daqui a 2 semanas. Obrigado por ouvirem este podcast. Sem vocês não fazia sentido. Sem rebanho, eu